É hora da informação precisa e afiada. Hélio Eduardo Lucas, o comentarista político da CBN, traz a sua participação na manhã desta quarta-feira. Lucas, bom dia. E a sucessão municipal já está se aproximando. Aliás, tá longe, mas já nomes começam a surgir. Confere? Bom Confere. Dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da CBN. De fato, o Reni tomou posse em 1º de janeiro de 2013. Portanto, está com 1 ano de mandato. Faltam mais 3 para ele terminar o seu mandato que lhe foi outorgado pelas urnas. Porém, entretanto, todavia, minhas queridas alternativas subordinativas, mas porém, contudo, todavia, já lançaram aí um grupo de políticos da cidade, reuniram-se e foram visitar uma pessoa que tem aqui na cidade, que é um político também muito conhecido, e lá tentaram convencê-lo a disputar a sucessão do Reni Pereira. Essa pessoa, ela já foi vice-prefeito na chapa no governo do Sames, Celso Sames Nascimento, foi o vice-prefeito. É o Cláudio Rorato, advogado, tem um tradicional escritório aqui, todos conhecem, família tradicionalíssima, estão no município há muitas décadas, José Cláudio Rorato. Ele foi também suplente de deputado federal, foi vice-prefeito do Sames, ele foi secretário de Estado do Turismo do Requião, foi vereador lá atrás, é uma figura pública de muito peso, não é? E tem uma boa relação entre políticos. Ele tem um escritório de advocacia muito conhecido, transita com desenvoltura no Tribunal de Justiça, nos tribunais regionais federais, e aí está colocado. Foram o grupo aí levar a ele a proposta. Ele ouviu e tudo, até conversei com ele depois. Ele disse que, Lucas, eu não disse nem que sim, nem que não. Eu estou dizendo isso aqui porque o fato já é público e notório lá, os comentários estão circulando lá na capital, em Curitiba, e aqui também nas rodinhas políticas. Portanto, eu estou comentando porque a minha função é essa, é comentar coisas políticas e não políticas também aqui da região. Cláudio Rorato, portanto, é um dos nomes que está sendo lembrado para disputar a sucessão do Reni Pereira. Eu quero dizer que o Cláudio Rorato, ele vem das hostes do PMDB, né? Ele foi militante PMDB. Eu acho que no momento ele está sem partido político, mas até lá ele poderá filiar-se. Portanto, essa é a novidade política da terrinha. E o bom que a gente já conhece o Cláudio Rorato e sabe que ele passou pelo crivo da justiça, né? Durante todo esse tempo aí ele acabou sendo arrolado em alguns assuntos, algumas situações que foram para o judiciário e ele acabou escapando ao largo de tudo isso sem ter mácula na sua história. Ele é ficha limpa, ele é, como eu disse, é uma pessoa de um personagem de peso aqui no município, é advogado de sucesso, família tradicional e teve importantes cargos políticos no governo do Paraná e do município. Ele esteve em Brasília como deputado suplente federal, ele foi secretário de Estado do Turismo, foi vereador, foi vice-prefeito. Tem bagagem. Se ele quer ou não quer, esse é outro problema. Vamos falar do caso Bibinho, a vergonha do Paraná que atingiu a Assembleia Legislativa de uma forma muito, muito pesada, provocou algumas situações quase que inéditas no que diz respeito à administração pública e principalmente a Assembleia Legislativa. Tem novidade nesse caso, Lucas? O Bibinho tem. O Bibinho foi condenado agora recentemente a 18 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado. Uma pena pesada. Entretanto, o Ministério Público do Paraná, através do GAECO, que é o grupo que dá combate ao crime organizado, o GAECO, ele está recorrendo da decisão da Justiça de Primeira Instância, que apenou o Bibinho em 19 anos. E o GAECO quer mais, o Ministério Público do Paraná quer mais, porque lá na sentença, uma das acusações contra o Bibinho era de falsidade ideológica. E a juíza que deu a sentença recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça, né, para aumentar a pena do Bibinho. A pena não volta, o que o GAECO quer é uma pena maior. Ele não ficou satisfeito. Na verdade, o GAECO e o MP não ficou satisfeito, que é uma pena maior para o senhor Abibi Miguel, o Bibinho, aquele que olha com ar de empáfia para as pessoas. E né? Na sua avaliação, o que pesou nisso? Pesou porque é uma decisão é uma decisão do MP, que ele, do MP, pode sim recorrer de uma decisão. Ele pode recorrer, é função, dever dele. Agora, uma coisa que eu queria dizer nesse caso todo é que um político de grande expressão no Paraná, chamado Nelson Justus, que é do DEM, que durante muito tempo presidiu a Assembleia, quando esses fatos ocorreram, né, ou essas roubalheiras aconteceram lá, nas barbas do Nelson Justus, porque ele era o presidente da Assembleia. E lá atrás, nos bastidores, o seu Bibinho roubando. Ele tem uma grande responsabilidade. Nós gostaríamos de saber por que que a Justiça Criminal ainda não apenou o Nelson Justus. Sabemos que ele foi denunciado, sim, pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Ele e o Alexandre Cury, que é neto lá do famoso Buda, né, o Aníbal Cury. O Alexandre Cury, deputado estadual, PMDB, ele era o primeiro secretário da Assembleia quando deu-se esse fato. Por enquanto, quanto ao Alexandre Cury e o Nelson Justus, o presidente da Assembleia, quando ocorreu esse assalto aos cofres públicos, até agora não vi processo criminal nem nenhuma condenação desses dois senhores. Então fica aqui o registro. O povo do Paraná não merecia isso. Dizem que o butim foi da ordem de 200 milhões. Tem gente que fala em 300, 400 milhões, mas foi muito dinheiro que foi desviado ali através dos diários secretos da Assembleia, que foi descoberto por 4 repórteres da Gazeta do Povo e da RPC. Ganharam prêmios esses rapazes e agora começou a hora da onça beber água. Ou seja, a imprensa mostrando a importância de fazer a sua parte na sociedade. Sem dúvida. E por falar em imprensa, é nossa opinião que Foz do Iguaçu tem aparecido muito em noticiários policiais. Lucas, ontem um hotel aqui de grande expressão, um hotel que na verdade faz parte de uma rede mundial, foi alvo da ação de criminosos numa situação que é quase que inocente. O pagamento em dinheiro sendo feito dentro do estabelecimento. O que você avalia disso? Na verdade, foi ontem, em torno de 15 horas, chegaram dois ladrões ali no Hotel Mabu, da família Bujanra. José Bujanra, né? Todos conhecem. Eles têm hotéis em Curitiba, têm hotel aqui, é uma rede de hotéis, família de libaneses, descendentes de árabes, família Bujanra. E foram lá. E eles provavelmente já tinham informação de que naquele momento tinha muito dinheiro no hotel, porque era o dia do pagamento. Entraram, chegaram de moto, renderam os funcionários da tesouraria e levaram um malote com todo o dinheiro do pagamento. Eles foram perseguidos, mas foi uma ação planejada e, segundo se sabe, a polícia tinha um carro para dar fuga, etc, etc. A polícia, na sequência, apareceu. A leitura que se faz é o seguinte: o pobre do empresário estava lá pagando os seus funcionários, provavelmente com dificuldade, porque a vida anda dura para todo mundo. Aí você pergunta, mas em espécie? Pois é, fica a dúvida. Por que não usar a rede bancária, né? Poderia depositar o dinheiro no banco, abrir uma conta e emitir cheques para os funcionários e o banco. O problema é que trabalhar com o banco nesse país está cada dia mais difícil. Não sei se vocês sabem, mas você vai no banco, você tem um cheque de R$5.100. Você vai no banco para descontar na boca do caixa, o banco não te paga. Porque qualquer importância acima de R$5.000 tem que provisionar. Você tem que voltar no outro dia, porque o banco não tem R$5.100 para te pagar naquele momento. Isso soa até absurdo. Afinal, nós estamos falando de um país que é a 8ª economia do mundo, que tem um PIB de 3 trilhões de reais e os bancos não pagam importância acima de R$5.000. Você vai hoje no banco e você fica enojado. É tudo máquina. Que eu estou fazendo um comentário como um usuário do sistema. Às vezes eu tenho que ir ao banco também e sinto que os bancos, a cada dia que passa, tem mais máquina para atender do que funcionários lá dentro. Os funcionários estão perdendo os empregos dentro do banco, sendo substituídos pelas máquinas. Enfim, é um sistema cruel. E para finalizar essa charopada de hoje, eu quero dizer o seguinte: a senhora Dilma Rousseff está com o bigo de um problema na mão. A economia brasileira não está boa, a balança comercial está muito mal, o Brasil mais compra do que vende, e agora, para completar, saiu uma informação do Caged que o nível de desemprego atingiu o pior nível em 10 anos. Tá certo. Vamos encerrando por aqui, esperando que amanhã a gente tenha pelo menos uns caraminguazinhos a mais na conta bancária, e o Hélio Eduardo Lucas voltando à programação CBN. Um abraço e até amanhã, Lucas. Tenham todos um bom dia.